seu pra sempre durou pouco tempo, menos que a bateria do meu celular. Achei que você tinha sentimento, mas colocou ele em meu lugar. E agora eu tô aqui e você tá em outra. Eu virando o copo e ele tirando sua roupa. Não tô querendo mal, mas espero que levem a fama de pior casal. Tomara que esse amor não dure uma semana. Você fala meu nome em cima da cama, e na hora do beijo você bota o dente, só pra morrer de raiva lembrando da gente. Tomara que esse amor não dure uma semana. Você fala meu nome em cima da cama, que na hora do beijo você bota o dente. Que sejam infelizes para sempre. Não é desejando mal, não. Mas você vai morrer de raiva lembrando de mim. Portal do Arrocha. E agora eu tô aqui e você tá em outra. Eu virando o copo e ele tirando sua roupa. Não tô querendo mal, mas espero que levem a fama de pior casal. Tomara que esse amor não dure uma semana. Você fale meu nome em cima da cama, e na hora do beijo você bate o dente, só pra morrer de raiva lembrando da gente. Tomara que esse amor não dure uma semana. Que você fale meu nome em cima da cama, e na hora do beijo você bate o dente. Que sejam infelizes para sempre. Tomara que esse amor não dure uma semana. Que cê fale meu nome em cima da cama. Na hora do beijo você bate o dente. Que sejam infelizes para sempre.